24º dia. Amor versus cobiça. O mundo e a sua cobiça pensam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2:17. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam para viver no jardim do Éden. Eles se relacionavam com Deus e tinham intimidade um com o outro. Mas depois que Eva foi enganada pela serpente, ela viu o fruto proibido e colocou o coração nele. Em pouco tempo, Adão se juntou a ela e, indo contra a ordem de Deus, ambos comeram o fruto proibido. Esse é o processo, dos olhos ao coração, e em seguida vergonha e arrependimento. Nós também temos tudo o que precisamos para ter uma vida plena, produtiva e enriquecida. Porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. 1 Timóteo 6:7. Mas a Bíblia insiste em dizer que ter o alimento e a vestimenta básica é o suficiente para estarmos satisfeitos. E Jesus prometeu que essas duas coisas seriam sempre providas para os filhos de Deus. Mateus 6:25-33. As bênçãos de Deus, contudo, vão tão além dessas necessidades fundamentais que poderíamos dizer com toda razão que não temos falta de nada. Mesmo assim, como Adão e Eva, nós ainda queremos mais. Colocamos nossos olhos e nosso coração na busca por prazeres desse mundo. Tentamos suprir necessidades legítimas de maneiras ilegítimas. Para muitos, essas necessidades são a busca por satisfação sexual em outra pessoa ou em imagens pornográficas feitas para parecerem uma pessoa real. Olhamos, fixamos o olhar e fantasiamos. Tentamos ser discretos, mas dificilmente afastamos nossos olhos. E, uma vez que os nossos olhos são capturados pela curiosidade, nosso coração se envolve. Então, agimos de acordo com a cobiça. Também podemos ter a ambição por posses, poder ou vaidade. Vemos o que o outro tem e queremos para nós. Nosso coração se engana, dizendo: eu seria feliz se tivesse isso. Então, tomamos a decisão de perseguir o que cobiçamos. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. 1 Timóteo 6:9. A cobiça está em oposição ao amor. Significa colocar seu coração e suas paixões em algo proibido. E para um cristão, este é o primeiro passo para se afastar do relacionamento com Deus e com os outros. Isso acontece porque todo objeto de cobiça, seja uma jovem colega de trabalho, ou a atriz de um filme, ou o desejo por uma casa de $500.000, ou por um carro esportivo, representa o início de uma mentira. Esta coisa ou pessoa que promete satisfação absoluta se assemelha a um abismo de promessas não cumpridas. Cobiça sempre gera mais cobiça. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago 4:1. A cobiça lhe tornará insatisfeito com o seu marido ou esposa. Ela produz raiva, adormece corações e destrói casamentos. Em lugar de levar à plenitude, a cobiça leva ao vazio. É hora de expor o que realmente é a cobiça: a sede por satisfação que só pode ser preenchida por Deus. A cobiça é como a luz de aviso no painel do seu coração, lhe alertando para o fato de que você não está permitindo que Deus lhe preencha. Quando seus olhos e o seu coração estão nele, suas ações lhe conduzirão a uma alegria duradoura, não a ciclos intermináveis de arrependimento e condenação. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1, 3 e 4. Você está cansado de ser enganado pela cobiça? Não aguenta mais acreditar que o prazer em coisas proibidas é capaz de lhe manter feliz e satisfeito? Então coloque os seus olhos na palavra de Deus. Deixe suas promessas de paz e liberdade trabalharem em seu coração. Receba diariamente o amor incondicional que Ele já provou para você através da cruz. Concentre-se em ser grato por tudo que Deus já lhe deu, em lugar de escolher a ingratidão e o descontentamento. Você se achará tão completo com o que Deus provê que não terá mais fome de cobiça. E quando você estiver na plenitude de Deus, volte seu coração para o seu cônjuge. Seja bendito o seu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade. E pelo seu amor, sei encantado perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Provérbios 5, 18 a 21. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. A cobiça é o melhor que este mundo tem para oferecer, mas o amor lhe oferece a melhor vida do mundo. 24º dia. O amor versus cobiça. Desafio de hoje. Acabe com a cobiça agora. Identifique todo o objeto dela em sua vida e remova-o. Rejeite todas as mentiras em que você acreditava ter prazer. A cobiça não pode ter a permissão de ficar por perto. Ela deve ser destruída e exterminada hoje, e substituída pelas promessas de Deus e por um coração cheio de seu perfeito amor. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. O que você identificou como uma área de cobiça? O que ela lhe custou ao longo do tempo? Como ela lhe afastou de ser a pessoa que gostaria? Escreva sobre seu novo compromisso de buscar a Deus e de buscar seu cônjuge, em lugar de procurar desejos tolos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. 1 Pedro 2,16.